Afirmativo. Tá ainda. Só lutando na escuta do 63. Confirmando, é 1h30? Afirmativo. 1h30, sim, a gente vai informar o centro. Afirmativo. Parece que a empresa já está em contato com vocês. Eles já estão se acertando? A gente está tentando entrar em contato com o Centro Recife. Então tá joia, agradeço. Assim que aparecer o transponder, eu chamo o Sam. Tá joia, obrigado. Sinal M13 no 3, cópia. Prossiga. Autorizado em Guarulhos, 360, Operador 16, decola da 10, curva à direita, da Euleda Bridge, controle 12080, aciona 5543. Ok, 360, Guarulhos, Operador 16, decola da 10, curva à direita, da Euleda Bridge, 43 e controle 208. Tchau, pushback, acionamento. Câmara. 714, boa noite, identifique, chegada Mari, vista para o nível 050. Chamé 6212, completa final do procedimento, chamé a torre 1895, seu bobo. Chamé 3152, está autorizado a final, deixa para 2000 e informe do localizador. Para 2000, vai informar do localizador, 3152. Chamé 6212, está passando marcador externo, chamé a torre 1895. Estabilizado o chalé 6212. Chamei torre 1895. 1895, conciliar. 1895. Estimativo 118,95. Oi, Salvador, boa noite. O chalé 6212. Porque cheque, o trem autorizado, pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 mais. Está embaixo travado, estabilizado na final, 62 graus. Prossiga. Boa noite, autorização de reforço da posição 8 para a posição 7, pátio 3. É tudo no pátio 3 ou não? Não, eu estou no pátio 8, no finger 8, pátio 1, para a posição 7, pátio 3. Sim, do finger 8 para o pátio 3. Autorizado, chamo 10. Ok, obrigado. 143, está temporizado via para 2000, número 2, conforme o localizador. Verso 2000, via reportar o localizador, voo 643, obrigado. O Tango Mike Oscar, escuta. Pois siga, o Tango Mike Hotel. Tango Mike Hotel, corrigindo. O senhor, eu vou pedir para o senhor iniciar o reboque e manter a entrada do portão 07 livre, de Maranato que pousou para 07. Após o batimento da mesa, pode prosseguir o reboque. Confiado, após o batimento da mesa, prossegue o reboque. Obrigado. Salvador, boa noite. 6212, boa noite. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7, 62. Quem? Eu? Eu falei que ia dar. Companhia. Né, 6313, tá 4, puxa finalmente. Autorizado no 04, chama táxi, 6313. Chama lá. Passando o Duna, estabilizado, 3152. 3152, chama a torre, 1895, chama o foco. 2 no 704, está reautorizado para 2000, agora número 2, 2010, tome no localizador. 2010, toma lá no localizador. Torre Salvador, 3152, passando Simbra, estou, trem, baixou e travou. Sim, 3152, ligo o pouso, vento 100 graus, 12, nós pista bem. O 3152, autorizado o pouso na 10. dupla é o 633 com 41348 Galeão. Taxa direita Índia, ponto de espera da 90 Torre, no 895, altímetro no 090. Ok, com 1010, 1025, já tô. Salvador Ground, Europa Zero 84. Go ahead, sir. Can 11 destination Madrid information Alpha request startup clearance and pushback. Just confirm sir, the time of the OBT. Say again. The EOBT, time for takeoff. 0148 Europa 084. Roger, so just 1 minute for COP. I don't have a first plan here. Just 1 minute. Okay. O 3152 solo aos 32, direito, 219 solo. Direito, 219, boa. Oi, Salvador, boa noite, bom, 643. Site Hotel. Gente, agora o tráfego 07 aparece, outra pode fazer até o través do 07 inicialmente, agora tem o tráfego 06, tá ok? Copiado até através 07, obrigado. Fala, tá 3152 de Vrona, se escuta. 3152, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 3152. Sou 1714, completa final do procedimento, chame a torre 1895, tomo posto. Gol 1714, torre 1895, tomo posto. 2954. Gol 1006, boa noite, identifique, foi na Prodi Duna, fica para 2000, ajuste 1090, informe no localizador. Ciente, mantém a posição. Mantém. Oi, boa noite, gol 9714, passo de serra, trem checado. Ciente, continue a aproximação, guardando autorização de pouso, 714. 714. Autorizado para subir o reboque. 243, seu solo aos 36, direito 29, solo. Direita 121, volume 43. Salvador, Europa Zero 84. Europa Zero 84, we are checking our first plan, stand by. Stand by. Solo, Salvador, 143, seu nome, zero, passagem. 643, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, gol 1643. Então, boa notagem no 4 da chave. Já da Lima, Silvio, 6313. Lima, tem. Tango Mike Hotel, mantém através do portão 06, aguardando a aeronave ingressar na Juliette. Positivo, aguardando o voo. 714, seu solo aos 38, direito 29, solo. 29. Solo, 714. Não, 714, via Alfa, chama a Juliette. Alfa, chama a Juliette, 714. Meia 313, decolar 100 graus, 8 mais. Decolar. É 303, decola os 41, controle 208. 208. Salvador, cordial, boa noite, chama minha 303. Oi, chama minha 303, contato radar, só para os 360, autorizado Leda. Direto Leda 360, minha 360. 084, ready to copy. Go ahead for Europa 084. Approved Lima Echo Mike Delta flight level 390. Upper Zulu 10. Departure runway 10 left this turn. Puka, departure Papa Uniform Charlie Alpha and then Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Departure control 120.8 is Squawk 5552. To destination Lima Echo Mike Delta, flight level 390 via Upper Zulu 10, runway 10 after departure turn left via Puka departure and say the next waypoint frequency 120.8 is Squawk 5552 Europa 084. The transition is Zulu India Papa Alpha Romeo. Transition Zulu India Papa Alpha Romeo Europa 084. Alpha 084, is that correct, comrade, for setup and push? Okay, we are ready for push on Europa 084. Clear, setup, push, comrade, for taxi. I call you back, ready for taxi Europa 084. Tango Mike Hotel, autorizado, finalizar o rebote.